tá cortando um pouco. Ele tá se esforçando. Percebe o esforço. Bom, e é isso. Vocês já estão terminando? Como é que tá o cast? Estou esperando a turma se ajeitar aí, né? Para uma qualidade melhor. Ó, oh, gostosa que vocês estão mostrando. Que vai 3 da manhã nessa brincadeira. É, não, não, não vai não. Não, vou fazer um compacto, né? Vai ser um compacto. Vai ser um compacto bem da hora. Final de mês, entendeu? É. Sem erro, sem gracinha. Já faz editado, né? Esticar, sem muita graça, vai ser nervoso, né? Rock and roll. Gravação corrida, rock and roll total. Ande, seu marginal. Putz. Nossa, tudo bem? Tudo bem, Marco? Cheguei agora. Cheguei agora. E aí, Ande, tá bom, cara? Vitor Lima, Rodrigo Dylan, Rafael S2, Marco Aurélio, Marcelo Vicena, Leandro Rezende, David Braga, Calil Neto, Andy, Francis. Só falta o Kainan. Você pode colocá-lo, Francis, e a gente segue esta bagaça? Já voltou? Já voltou. Triste, diga-se de passagem. Muito. Opa, turbulência, hein? Calma, segura aí. Tem mulher online. Kainan podia fazer sozinho, né? Já que não tem ninguém. Se só não tivesse mulheres no chat, mas não tem mulher nem online na lista do Panicast. Olha que desgraça, bicho. É o último reduto macho desse país. Porra, bicho. Remanescente da noite. Ô, Senna. Alô, Senna. Microfone. Meu Twitter tá. Meu Skype tá uma lixo. Que pena, hein? Tem que ter foco. Ó, beleza, eu acho que agora já dá, hein? Eu acho que já dá. Ele mandou pra mim, vou fazer via texto, porra. Quem falou isso? O Senna me mandou o texto aqui. Vou fazer via texto, Senna. Ai, meu Deus. Então tá, qualquer coisa você me escreve que eu falo o que você está falando, meu caro Cera. Vai, só pra poder tocar o negócio, né? Vai demorar muito. Agora é. Alô. Oi, comandante Rony, espera um pouquinho aí. Sim, mas de repente fica baixo sua voz começa alta e vai baixando. Oi, alô Brasil, alô você. Bom, então tá, né? O que você acha da gente fazer o Panicat só desses bastidores? Já deu uma hora, já. Já dá pra buscar. Só o bastidor. Tá gravando isso aí também? Não, lógico que não. Já vai começar. Sensacional, o Panicast já vai começar. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Inicia-se mais um Panicast. Panicast nesta madrugada de quinta-feira, 29 de abril de 2010. Abril já está indo para o saco, mas o Panicast desse mês está aqui. Panicast de número 82 e todos os amigos reunidos nesta madrugada para aquele bate-papo bacaninha. E aí, gente, beleza? E estamos aqui para mais um cast, o Panicast, que é um cast feito aqui via Skype, numa conferência via Skype. Nós vamos discutir aí alguns assuntos relacionados ao programa Pânico, tanto na rede TV, programa Pânico na TV, como programa na rádio, que já tem quase 17 anos na rádio Jovem Pan, sempre do meio-dia às 2 horas da tarde, e também na mídia em geral, aqueles assuntos, aquelas fofoquinhas relacionadas aos integrantes do programa. Panicast 82, então, começa a partir de agora, dando as boas-vindas aos nossos queridos Skypers, tele-ouvintes do programa Pânico. Começando por ele, que está segurando esta bagaça, trazendo esta conexão para nós, Francis, direto de Marlboro. Bom dia. Ah, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Limadão. Como vocês estão, rapaz? Aquela animação. Um oi pra todos. Firme e forte. E vamos que vamos. E vamos que vamos para mais um cast, que também tem a presença dele, que retornou, veio no último cast, gostou, voltou, está aí, Andy. Olá, boa noite a todos. Na verdade, boa madruga. Parafraseando meu amigo Marcos, estamos nós aqui, remanescentes da noite. Isso, fala Marcos pra ele, que ele vai adorar. Mas não é Marcos? Marcos. É isso aí, é isso mesmo. Marquinhos, Marquinhos. Marquinhos, muito bem. Seguindo por aqui também a presença de Kainan, fã direto de Brasília. Olá, Kainan. Olá, Samir, olá a todos. Estamos mais uma vez reunidos neste mês de abril que já está para terminar. E vamos que vamos, né? Vamos, tem muita coisa para discutir, vamos tocando em frente. Se você fosse escolher uma das Panicasts para levar para uma ilha deserta, Kainan, você escolheria quem? Escolheria a Babi, é lógico. Muito bem, a Babi é estreante, que daqui a pouquinho falaremos muito a respeito. O garoto das celebridades, o cara que conhece tudo, Calil Neto. Bom dia, Calil. Bom dia, Chuchu. Tudo bem com você, Samir? Beleza, rapaz. Tamo aí, né? Tudo bem. Um abraço, que tenhamos um maravilhoso podcast do mês de abril aqui no Universo Pânico. Maravilhoso, é uma tarefa difícil, mas vamos lá. É, mas vamos tentar. E o Calil, que também tem um blog que ele fala das celebridades e subcelebridades. Qual é seu blog, Calil, que não é mais o Celebrity na Net? Dá um endereço que eu não conheço. Isso. Blog do calilneto.wordpress.com. Tá vocês fácil. Vão gostar, é bacaninha. Tá facinho. Oh, tá, pô, agora sim, WordPress, é isso. Blog do calilneto.wordpress.com. Fácil. Conheço o blog esporte só. É, conheço, mas muito bem. Seguindo por aqui agora a presença dele, um tanto quanto David Braga, um sucesso. Fala, Braga. Fala aí, galera. Estamos aqui. Fala aí, galera. É clássico, mais, né? Um Panicast, edição de Abraua. E tamo aí. Tamo aí pra discutir as coisas tanto quanto loucas que tem acontecido com o nosso programa. Muito bem, terminando de apresentar a turma por aqui, diretamente de Minas Gerais, Leandro Rezende. Ô, Leandrão. E aí, beleza? Tudo bem com todo mundo aí? Vamos lá, né? Mais um. Só tô muito triste, pô. É rock and roll, gente. Cara, é rock and roll, cara. Vamos embora começar, porra, a bagaça aí, velho. Peraí, deu falar. Eu coloquei, coloquei. Nós voltamos nessa merda, nós voltamos rock and roll, então nós precisamos dar uma animada. Não, vou ter que botar MPB aqui. Estou muito desanimado, nossa, gente. Botar João uma bossa, Gilberto. Né? Vou ter que botar uma bossa nova. Tô... Muito João bem, Gilberto. Leandro, seja bem-vindo mais uma vez. Temos a presença de Marcelo de Sena. Marcelo de Sena não está com um microfone bacaninha. Está participando, vejam vocês, do Panicast, através de Skype e via texto. Então, você que não está conseguindo ler o que você está escutando, o problema é só seu, mas o Senna está participando, e que fique muito bem registrado aqui. Vamos agora para as três pessoas que estão estreando nessa bagaça. Na verdade, é uma reestreia, que o Rafael já participou uma vez com a gente, deu uma sumida e agora está de volta. Rafael Rodrigo, boa noite. Fala, Samir. Fala, todo mundo. Beleza? Bora mais um aí, vai. Putz. Tudo bem. E essa sumida aí, rapaz? Bora mais um, vai. Sumiu, pô. O que aconteceu aí? Você não apareceu nos últimos casts. Não, aqui meu computador deu uma quebrada aqui. Pô, louco. É, vida de pobre é assim mesmo, né? Que coisa, mas agora tá bonitinho, funcionando? Agora tá tranquilo. Counter-Strike funciona? Opa, sempre isso no PC. Isso é o mais importante. Meu amor. Rapaz, meu amor. E temos as estreias aqui. Este cast sempre tem estreia de pessoas que vão lá, veem o anúncio no blog, depois chegam aqui no nosso querido Skype e falam: oh, eu gostaria de participar do podcast. Então, uma indicação, e acredito que seja amigo de David Braga, ele está aqui. Rodrigo de Long, bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo, rapaz. Fala aí, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo tranquilo, direto do Ceará. Jesus. E eu não quero. Não, eu não, não quero é. Que vocês falem da Amanda aqui, não, que senão vocês vão se lascar comigo, viu? Bom, ele passa a peixeira. Você é do Ceará mesmo, rapaz? Ele passa peixeira. Que lugar que você é do Ceará, rapaz? Que bacana. Fala da Amanda, você vê, menino? Primeira pessoa do Ceará aí participando. Você é da onde do Ceará aí, cara? Sou da capital mesmo, Fortaleza. Que bom, gente. Que beleza, rapaz. Maravilha. O Rezende tá em folga. É o Mussão, né? É o Mussão total. Muito bem. Tá em boa fase. Tá em boa fase. Vamos lá. Então, fechando aqui os Skypers aqui presentes, a estreia também deste rapaz que é carioca e está morando em Minas Gerais, Vitor Lima Rodrigues. Ô, bom dia. Bom dia, Samir. Um abraço a todos. É isso. E aí? Olá, animação, rock and roll, né? Rock and roll. Mais animação aí, velho. Retribua um abraço. Fala pra gente como você ficou sabendo desta bagaça, deste podcast que existe. Vendo o site Universo Pânico. É, você acompanha lá, você baixa os programinhas, ticracatica. E isso, queria agradecer ao pessoal que grava os programas, porque aqui não pega a rádio. Não pega a rádio aí, rapaz? Sério mesmo? Sério, nem a TV também. E você tá em que canto aí, meu querido Vitor de Minas Gerais? Onde não pega aí? São Lourenço, sul de Minas. Sul de Minas. Porra, e não pega nenhuma Jovem Pan aí? Nem com bom brilho na antena, pô? Nem com bom brilho. Beleza. Nada. Maravilha, então aí está, você está parabenizando, na verdade, Kainan Fani, que faz esse belo trabalho de colocar os áudios aí. Uma salva de palmas para Kainan, gente. Por favor, Kainan merece, né, rapaz? Arrasou, que nunca agradece o Kainan, né? Kainan, que beleza. Alô, rapaz. A louca. Então, depois de apresentar todos, está no ar, entrando no ar, o podcast, o podcast. Panicast! E vamos começando o Panicast 82, desse dia 29 de abril. Você já está ouvindo em maio, já estamos no mês de maio, enquanto você ouve, nós gravamos em abril este Panicast. Mas maio tem gravação também. Se você está só ouvindo e gostaria de participar, fique atento no blog, que nós colocamos uma chamadinha. Ó, amanhã tem Panicast. Ou seja, não dá tempo da pessoa se organizar para participar de um dia para o outro. É, não tem tempo nenhum, exatamente. Porque nós somos uns lazarentos. Mas enfim, vai fazer o quê? Né? Esse horário ruim, esse horário da madruga, todos nós desempenhamos nossas funções durante o dia e sobra esse espacinho aqui para fazer o Panicast. O importante é não abandonar a bagaça, mesmo trabalhando, estamos aqui fazendo e curtindo também, todos fazendo com muita vontade este programa. Então vamos lá, começando então, hoje nós vamos falar da Rádio Jovem Pan primeiro. Os últimos dois programas começamos pela TV, agora nós vamos começar pela rádio. E eu gostaria de começar aqui por um programa bacana, que foi o Ronald Hills e o Eric Gustavo, e a presença do nosso querido David Braga. David, a experiência e o programa, por favor. Como eu posso dizer, foi tudo, cara. Tá ali, encontrar a galera de novo e participar ali como Robert foi sensacional. A entrevista também me deixou meio encucado, não soube ao certo se o Emílio gostou ou não gostou. Teve hora que ele elogiou o programa, teve hora que ele falou que o Ronald precisa ser tratado, que ele tinha uma doença mental, mas foi um programa legal. Na sua opinião, o nosso querido Ronald Hills, ele é um gênio ou ele é fora do cabo? Pode-se dizer que ele não é nenhum nem outro, ele é um tanto quanto louco. Ele é um cara criativo, muito doido. Muito bem, bela definição, meu querido Kainan. Acompanhou, gostou? Opa, claro, claro que sim. Sempre acompanho, né? Até porque eu gravo, né? E também tenho que ouvir a entrevista pra poder resumi-la de uma aquele forma resuminho uma bonito. Sinopse. É aquele resuminho, né? Pra dar uma prévia do que aquela chamada. Uma chamadinha igual filmes da Globo, né? Pro cara assistir depois, mais trailer de filme. Só bota o. Você tem que convencer o cara a baixar o que você gravou. Isso, exatamente. E a entrevista até que foi bacana. E na realidade foi. O Emílio elogiou bastante o trabalho dos caras. Aliás, ele falou que assistiu o programa deles na MTV. Ó. É muito raro você ver o Emílio dizendo eu assisti alguma coisa. Eu acho que isso já é um ponto positivo pros dois, não? Exatamente, aliás. Não, isso daí é verdade, é verdade. Eu não conheço o programa. Alguém já assistiu o programa na MTV? Você assistiu, Leandro? Conhece? Eu já tive a oportunidade de assistir, cara. Ele é um humor dele, é um humor anarquista escrachado, cara. É muito bem, assim, é um estilo pânico, mas bem mais escrachado. Ele é mais violento, ele bate na cara mesmo. Eu gostei muito, cara, sabe? Eu acompanho sempre que eu posso, eu tô assistindo, cara. É diferente, é algo que só daria certo na MTV. Só na MTV, de lá não sai, cara. Muito bem. Temos também o Senna aqui comentando por chat. Puta, vai ser super legal isso. Que também encontrou o Braga, Ronald Hills e o Eric. Braga, ver o Senna de perto, emocionante? Porra, o Senna é sensacional, cara. A gente ainda foi, tiramos uma foto junto lá na banca do Júnior. Aí tiramos outra foto. Pô, o Júnior, conhecer o Júnior também foi tudo, bicho. O Senna ainda me levou, me apresentou lá o rapaz do cartel lá. A gente deu uma volta lá no prédio. Posso falar uma coisa rápida? Lógico. Sobre a entrevista, é que nessa entrevista, apesar do Emílio ter elogiado muito o trabalho dos caras e tal, aliás, o Ronald disse que é ouvinte do programa, né? Ouvinte, hein? É. Ouvinte pra você ver. E tem uma coisa, o Emílio não tava muito tolerante no dia. O Christian levou uma dele lá que ele ficou meio bravo lá do Maragaga, que ele ficou com aquele bordãozinho toda hora, aquele bordão. Ele tá muito chato com isso, cara. Tudo pra ele agora é Maragaga. Ah, comprei uma bolsa Maragaga. Ah, fiz isso, é Maragaga. Ele tá... Cara, quem que usa Maragaga? Ninguém fala Maragaga. Só ele mesmo que é meio louco, né? Nem o S2. Rafael S2, você falaria Maragaga no seu dia a dia? Jamais. Não dá, né, pô? Você gostou da entrevista? Você lembra? Eu gostei, lembro, gostei. Não cheguei a assistir o programa, não. Mas eu achei que o Emílio ele ficou muito enrolando, não sei explicar. Ele ficou enrolando, dizendo que não sabe qual a reação que dá no cérebro ao assistir o programa. Eu achei meio chato isso aí. Mas nessa parte que eu fiquei meio confuso. Eu não sei, não soube ao certo se o Emílio gostou ou não gostou. Mas... sei lá, cara, o Emílio ficou falando essas paradas, fiquei meio confuso lá na hora. Importante é a divulgação, né? Os caras estiveram lá, deram uma divulgada na bagaça. Muita gente não conhecia, acabou conhecendo. E o Senna falou que o Christian Pior está chupando os bordões do Defever. Mais alguém comentando sobre o Badalhoca? Olha só, eu acho que o Emílio falou isso para verem o programa no site. Estimular as pessoas a irem ao site da MTV e ver o programa. Dá uma desdenhada pro cara ir lá e acessar, né? Exatamente, foi o que eu fiz e eu gostei do programa. Você gostou também, você assistiu? Você assistiu uma vez ou você passou a assistir direto agora? Não, tô pegando todos na internet, tá até o sétimo. Pô, que bacana, cara. Legal, eu não assisti. e tenho até uma certa curiosidade. Quem mais não assistiu, Franz? É, rapaz, não assisti não. É, estão falando do Ronald Hills, loucão. Ronald Hills, então, o que acontece? Eu ouvi a entrevista. A entrevista foi legal. A entrevista foi legal, apesar que o Emílio tentou explicar uma coisa que ele mesmo não conseguiu, falando que o negócio tá uma coisa no cérebro. Não sei bem o que é aquilo. Não sei que cocaína era aquela. Mas se tratando do humorista em si, não sou fã, não. Não gostei muito do humor. Andei vendo alguma coisa aí no YouTube da vida, já que eu não obtenho MTV Brasil. Mas não sou muito fã do humor em si. Os caras, eles ficam fazendo a equipe da Nada do Futuro, estão passando as minhas fotos atrás no computador. É loucura total. Doideira. E você é amigo deles, Braga? Amigo pessoal? Sim, sim. Bacana. A gente faz algumas coisas juntos aí, alguns vídeos. São amigos. E a namorada dele é gata, né? Como pode? Ele é feio. Não, na boa, ele é feio pra desgraça. Ele é bonita, rapaz. Isso daí é o preço da fama, né? O cara tá um pouquinho mais famoso, mas ele veio tudo em cima. Preço da fama. Muito bem, vamos seguir então com o programa da rádio. Tivemos aquela Fernanda Pontes, que é apresentadora da TV Globinho. Depois revelação, que foi o pagode no Pânico. Um negócio sensacional. Fake Number. Muito. Banda Emo. Não. Fake Number não dá, fake, né, pô? Fake Number é o cara que puxou o saco da tal da Electra, a vocalista, que Deus me livre, viu? Eu tenho um comentário sobre um dos convidados já citados aí. Lógico, manda aí. Só falando do Fake Number rapidinho, a única coisa que eu achei legal é que os caras falaram, pô, nós gravamos um vídeo com você, Emílio, e você desdenhou da gente. Eu procurando no YouTube e eu achei o Emílio falando pros caras. Ó, um abraço aí, pessoal Fake Number, beleza? Deu aí? Deve ser uma beleza, hein? Daí os caras falaram, um dia você vai entrevistar a gente ainda. E estavam lá sendo entrevistados. Pois não, Andy? Chupa, Emílio. Chupa, Emílio. Então, comentar sobre um entrevistado, revelação, que particularmente eu gostei muito, que é Revelação. Eu sou fã há muito tempo do Revelação, mas eu vou comentar um momento deles lá que eu acho que foi muito legal, acho que até o pessoal que não gosta de samba gostou, que foi a parte da improvisação no final. Os caras mandaram muito bem. Foi o Senna que fez a letra, não sabia? É. Não, o melhor foi a parte que eles cantaram em homenagem pro Davis, cara. Ele é a moça, toma no mato pra pegar uma pomba rola. Ideia, muito bom. Meu querido Rodrigo Dilon, tem alguma coisa a falar esses últimos convidados aí? Cara, esses convidados aí, eles não me enchem. Nenhum convidado que foi esse mês não me agradou. Não chamou muita atenção, né, rapaz? Eu também concordo com você. Deixa passar, pagode. Não combina com a Jovem Pan, né, cara? Foi Fiuk, foi Restart, foi só. Sei lá, Luan Santana, cara, ninguém merece. Não vou chegar daqui essas a últimas agora. Eu só precisava fazer um registro nessa pausa rápida aí que o blog Universo Pânico completou o aniversário, né? O mês passado, 3 anos do Universo Pânico. A gente já tinha deixado gravado o Panicast. Então aí a gente deixa o registro. Vamos cantar um parabéns ou não? Podemos? Não, já tá. Não, tá bom. Vamos cantar um parabéns. Só se o Andy pegar o cavaquinho aí, eu Andy, aí tem como pegar um cavaquinho aí pra gente cantar um parabéns? Não. Eu tive uma ideia melhor. Coloca o áudio do parabéns do Edmota aí, que é bom. Do Edmota? Emocionante aquele parabéns. Então, beleza. Andy, parabéns do Edmota em homenagem ao Universo Pânico. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É big. Edmota é genial. Boa, Edmota. Sensacional. Calil Neto. Oi. E vale salientar também que nesses 3 anos de podcast, né? É. Passaram vários entrevistados aí pelo podcast. É verdade. Sim, sim, sim, sim. Quem quiser saber, quem ficou curioso com essas palavras de Calil Neto, entra no universopanic.com.br e tem ali Panicast. Você clicando lá será redirecionado para o ForShared, e dentro do ForShared tem todas as entrevistas já realizadas com seus devidos nomes. O que, que a gente encontra por lá, Calil, por exemplo? Senna foi entrevista, quem mais? Tânia Oliveira, quem mais? A Sandy Capetinha. Sandy Capetinha, Marcos Aguena, Christian Pior, Carioca, Chupla, Daniel. Carioca e o Mendigo, não foi? Não, Daniel. Mendigo também, não, vamos falar que tem o Mendigo também, pro cara ir lá baixar. Quem mais? Emílio Surita. Vamos lá, vamos dar advogado. Sim, bola. Pô, concordo, pô. Bola, Marcos Chiesa. Ou seja, são muitas entrevistas legais. Babi Paniquete, já entrevistamos, está lá. O Japa, é verdade. Japa é verdade. Maestro Billy, que fez a abertura melhor que nós tocamos aqui, a abertura do Panicast feita por Maestro Billy. Já... Então, quem quiser, acessa lá. Se é Iris Stefanelli também. Nossa! Flávio Noronha, e toda essa turma. Panicast 82, seguindo por aqui, entrevistas no Pânico da Rádio Jovem Pan. Tivemos a Xuxete, que é sensacional, é bonitinha, a gracinha, que foi do Big Billa. Tivemos a Soninha Francine, Bob Marley, no programa. Soninha Francine foi lá, falou um pouquinho de futebol. E ia falar de futebol, ficou falando de política, na verdade, né? Ah, ficou mais uma entrevista de política do que sobre futebol, então, cara. Programa deixa, palestra, deixa, né? O urso, gente, deixa o urso, deixa o urso. Né, bicho? Explica aí o porquê do urso, Francine. Não, pula, vai, segue. Não, explica aí, pô. Vocês não sabem por que mulher não ouve isso. Segue. O cara que chama. Beleza, vamos lá. Depois. Tivemos também, olha, credo, Doutor G no programa. Doutor G, que veio do Big Brother número 5. Boa, cara. E o Tidão Dado. E estava lá o pessoal do Tidão Dado, que é a nossa querida Lelê. Na verdade, só tava ela, né, Cali? Só tava Lelê. Parece que só ela tá em São Paulo. Não sei se os outros estão morando no Rio de Janeiro. Não sei como é que tá. Parece que é no isso. No Nordeste, mesmo. Parece que mudou pro Nordeste a outra. A gordinha mudou pro Norte. O Didi ainda continua em São Paulo e essa mina também. Muito bem. E o Senna esteve lá, conversou com o Dr. G. Bateu um papão lá, já marcou até uma consulta. Ele informa aqui que o Didi continua na MTV Brasil. O Didi queima bonito, né? Que isso? Didi é... Que louco, bicho. O Didi tava dando... O Didi! O Didi! Nossa, que... Pera aí. Que deu, Leandro? Leandro, a imitação do Zicarias. Zicarias, não. Zacarias. Didi! É boa. Parece o Sérgio Malandro do André Lopes. Valeu, Samir, obrigado. Não, é um elogio, pô. Muito bem, vamos seguindo com o Panicast. Tivemos ele, Oscar Roberto Godoy, bicho. Que programinha bacana. Estou destacando aqui. Eu achei um dos melhores também. Ele está desempregado. Leandrão. A justificativa dele por ter saído da Band ficou meio confusa, né? Ficou uma coisa meio vaga, não Miguel, ficou? Né? É, sei lá, que coisa mais estranha. Muito estranho, cara. Ficou muito miguezão, não, né? Nessa entrevista... Tirando isso, cara, foi muito boa a entrevista. Eu não esperava que seria tão boa, cara. Eu também não. Não criei expectativa nenhuma e foi muito legal. Eu baixei pra escutar lá, graças ao Cainan lá. Falei assim, ah, pô, será que vai valer a pena? Eu comecei, cara, e ele entrosou e ele foi... Ele aceitou as brincadeiras de boa, cara. Ficou muito bom, cara. Foi uma das melhores entrevistas desse mês, cara. Eu achei. Tudo bem. O Senna lembra aqui também que o Godoy trabalha na Transamérica. Ô, Vitor, gostou da entrevista? Cara, eu gostei. Ele entrou na brincadeira. Foi bacana. Aliás, ele entrando em brincadeira, e ele sempre cai na brincadeira do Repórter Corujinha, né, que é um sucesso. É verdade. É. Escalação da seleção dos Bequistão. 3 da manhã. Aí não gosta do Corujinha, né? Você tá assistindo aí, ó? Tem como você ligar no vôlei? Tá vendo aí, Godoy? Ô, Godoy! Alô, Godoy! Ah, posso falar uma coisa sobre essa entrevista? Rapidinho. É que nessa entrevista, a nossa querida Amanda ganhou um apelido, chamaram ela de Bigode, pô. Fala mal da Amanda, não, pô. Não tô falando mal, peraí. Eles falaram, não sou eu que tô falando. Só pra constar na entrevista. Rapaz, ele tá brincando com facão, menino. Fala mal da Amanda, não, menino. Nossa, que arenche aí. Rodrigo Dilon. Renato, Leandro. O Rodrigo Dilon que gosta muito da Amanda, nós já percebemos. Inclusive, Jonatas Andrione, que é o nosso querido presidente. Aquele presidente que aparece de vez em quando, mas é o presidente. Também, sempre gostou da Amanda, sempre defendia a Amanda aqui. Agora temos Rodrigo, que está. O Jonatas Lula. Lembrando aqui, ó, lembrando. Eu tenho o fã clube aí da Amanda, quem quiser seguir, viu? É @AmandaRamalhoFC. Não, você que fez isso aí? Isso. Já que em beleza, uma semana, rapaz. Já tem 400, quase 500 seguidores. Que bacana, rapaz. A Amanda mandou uma mensagem pra gente reportar como spam. Mas tudo bem, só um detalhe. O melhor foi que chamaram ela de Rivelino também. Rivelino com o bigode, boa. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Rivelino! Aliás, foi um programa, ó, pra quem tá ouvindo e não acompanhou esse programa, procura ali no arquivo do Universo Pânico, baixo do Godoy, que além da entrevista boa do Godoy, teve essas brincadeiras entre eles lá, que foi muito legal. Muito bem, seguindo então com o Pânico S82, tivemos o Rosa Chiclete, lá, aquele ator lindo, maravilhoso no programa. Tivemos o Lucas, da banda Fresno. Fresno. O cara tá cantando sozinho agora. Tiveram lá. Ele tem um trabalho solo dele agora. Ela lançou, mas disse que continua com o pessoal do Fresno, né? Continua com a turma. Agora, um detalhe que eu lembro disso muito bem aí, o Kainan deve se lembrar melhor ainda, porque faz o resumo e tudo mais. Foi o palavrão bonito que o Pior soltou no começo do programa. É neste programa, certo, Kainan? Opa. Acho que você acertou, Sammy. Foi nesse programa que ele soltou. Ele falou o nome de um local, né? Um bar, eu acho. Que ele. Acho que eu não vou falar o palavrão. Se você quiser ouvir, baixa o programa que você vai saber. Mas aí o Bola mandou. Pô, não pode falar. O Emílio também daquele jeitão. Falei, não pode falar essa coisa no ar e tal, entendeu? Emílio ficou meio cara, assim. Pô, o que ele falou aí? É, daí o Bola, não, é besteira, não sei o que. O cara totalmente louco mandando um palavrão logo na abertura do programa. Super legal. Pô, e o legal é que o cara trabalha 2 anos na rádio. Não pode falar, ele não sabe como pode falar palavrão na rádio, pô. Mas tudo bem, né? E a entrevista em si, eu particularmente não achei muito legal. Já tenho um pré-conceito com o Fresno, assim, não é algo que eu gosto muito, tudo bem, que é o trabalho do rapaz e tal, pode até ser legal, tem muita gente que gosta. Rafael S2, gostou? Não, eu não gosto dessas bandinhas de. Bandinhas novas aí, né? Coloridas. Não sou muito chegado. Alguém gostou? Alguém não, e o pior? Tem um destaque interessante? Quem gosta geralmente é o público adolescente, né, Samir? Ah, eu sou. Eu sou também adolescente. Não, adolescente em geral. Adolescente em geral. Adolescente em geral, é. Agora, aliás, os Twitter geralmente sacando. Bomba, né? Porque quando vai essas pessoas lá, fica uma beleza o Twitter, né? Segundo eles. Pô, verdade. Aliás, eu posso fazer só uma consideração sobre essa entrevista? Lógico. Porque nessa entrevista, o cara tava lançando CD, curiosamente, a Amanda gostou do CD do cara. É muito raro a Amanda gostar de uma música de alguém, cara. E ela gostou do CD do cara. Mas tem um detalhe, o Emílio já chegou falando, ó, se a Amanda gostou é porque o CD não vai vingar. Já foi bem real, né? Pé frio. Parece que quanto menos a gente gosta, mais essas bandas vão lá no programa, né? Mas eu entendo até porque, por causa que é da Jovem Pan, não é nem por causa do Pânico. Às vezes eu entendo também. Ah, cara, isso é a bandinha da Emma que tá trazendo audiência pra eles, né? Trazendo público jovem. Eles levam mesmo também pra divulgar os shows. Uma coisa mais. Apesar que o Emílio fala que tá gostando muito, né? Dessas bandas novas que tá aparecendo, né? Então, fica meio até controverso que a gente acha com o que ele fala ou pensa se é isso mesmo, né? É, mas o Emílio fala que ele gosta dessas bandas, e depois ele fala que ele gosta de Earth and Fire, que é aquilo que é música, entendeu? Então, ao mesmo tempo ele gosta do pagode depois, e ao mesmo tempo ele odeia tudo. Então ele faz um papel ali, né? É o anfitrião, né? Tem que fazer, né? Faz um papelzinho ali, né? Faz o meio campo ali, né? O Senna está aqui dizendo que essas pessoas estão lá porque é um laço do Bonadil com o Djalma. Desalma as minhas, nosso querido Tutinha. Vamos seguir, mais alguém? Lucas Fresno, o Rosa Chiclete, ninguém falou nada, né? Vamos pular também, que não foi aquelas coisas, né? Tivemos, aproveitando que o nosso querido Lucas Silveira do Fresno divulgou o CD dele, o Celso Cardoso, pessoal que gosta de esporte, conhece de esporte, sabe que ele é lá da Gazeta. E o cara também é cantor. Em 2009 lançou um CD e está divulgando este ano aí bastante este CD aí, várias músicas interessantes até. Eu particularmente ouvindo o cara não tem como, eu lembro dele na Gazeta, eu lembro dele como locutor e não consigo ver ele como cantor. Mas estava lá divulgando o negócio, foi uma entrevista legal, apesar de ir para falar do CD, falaram bastante de esporte, de futebol e tudo mais. Samir. Oi, pois, onde um chama? Destaque? Só um destaque, que a Amanda ela chorou no ar, né? E os caras ficam zoando ela e tal. Tá verdade, rapaz. Muito bem. Esse daí eu não. Não pude ouvir. Não acompanhou. Quem acompanhou o Celso Cardoso, com exceção do Kainan? Ah, tá. É, porque. Dizer assim, né? Tem que falar com exceção pra gente dar uma mesclada. Vitor, acompanhou? Cara, eu vi, mas não gostei, não. Não gostou, Leandro? Chegou a ver? Gostou? Essa eu não escutei, sabe? Tava de férias, ficou complicado. Não deu tempo. Muito bem. O nosso querido Senna também está escrevendo aqui. Encontrou o Celso Cardoso numa festa do Flávio Prado. Muito interessante. É, Kainan, somos nós mesmo, então. Somos nós que mais acompanhamos mesmo, Kainan. Não, eu só queria só dar uma explanada em relação ao choro da Amanda na entrevista, que eu acho que ela não falou porque que ela tava chorando, mas acho que tem a ver com o negócio do apartamento, que ela tá querendo arranjar um apartamento, alguém pra morar junto, alguma coisa assim. Provavelmente uma briga em casa e queria sair de casa, algo desse tipo. Pode ser. E ela não conseguia falar, entendeu? Ela começava a falar e chorava nos ombros do Evandro, cara. Puta, a nega começa a chorar no meio do programa, não, entendeu? E o mais legal era o Emílio falando, não, faz a pergunta aí chorando. E ela foi tentar fazer a pergunta chorando e o Bola rindo que nem um louco. Ele, porra, é a primeira vez na vida que eu vejo isso. A pessoa... Não, mas... vou botar esse trecho aqui, vocês me desculpem, muito legal, vamos ouvir. Boa, boa. Quer fazer uma pergunta chorando? Quer, vai chorando pra gente ver, vai. Pergunta vai, muito legal. Pergunta emoção. Vai. Pergunta com emoção, vai. Assim. É verdade, meu Deus. Eu não sei, tipo, você é da Gazeta. Ela chorou tanto que eu não entendi. Como é que é? Tipo, ó, eu vou chorar. É a primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Entrevistar um cara chorando. Triste pra cacete. Eu tô com um puta problema. Ah, eu não consigo separar minha vida. Vamos lá. Você quer uma música? Você quer uma música triste? Não, qual a música triste, vai? Conta aquela da Maria. Aí faz a pergunta. Isso, silêncio. Pior que eu choro e dou risada ao mesmo tempo. Vai, vai. É assim. Ah! Não, Love Songs. Vai, atenção. Tipo, presta atenção na pergunta. Vai, quer ser meu. Assim, a equipe da Gazeta é uma equipe meio. Gazeta, assim. Tem uma coisa. Não vou conseguir. Então fica na visão que eu tô vendo as lágrimas escorrendo. É verdade, eu tô chorando de verdade. É, você já tem dor. Aniversário. Nossa, é muito sofrimento. Se ele põe a música, ela chora na hora. Ah, muito bom, muito bom. Fiquei com pena. Pô, dá uma dó, né, bicho? Pô, o que tá acontecendo com a menina, né, rapaz? Francis, você ouviu o Celso Cardoso? Não, então, a entrevista, na verdade, o ponto. É. Uau. O ponto alto da entrevista foi esse aí, mas. Não rendeu. Não convenceu. Não. Beleza. Vamos seguindo então. Conta um pouco o conteúdo pra falar. o conteúdo, né? É rock and roll, né, pô? Programa rock and roll. Programa rock and roll é coisa rápida. Vamos lá, fala que eu te chupo, tivemos a trinca de ases aí depois, aquela sequência de trotes. É aquele programinha bem Lázaro que eles fazem, gravado ali nos breaks e tudo mais, faz pouquinho, atende dois ouvintezinhos, e como eles estavam gravando muito rápido... Depois não. Opa! Rapidinho, é porque esse não foi gravado, cara. Esse foi ao vivo. Putz, o dos trotes? Não, você falou esse da frente do Celso Cardoso. Esse foi ao vivo e rolou um tal simulado. Sim. Nossa, sim, sensacional, sim. Cara. Putz, aquele lá foi legal. Depois ninguém sabia isso. O cara faz uma pergunta que não sabe a resposta e procura na internet. E depois a resposta não é aquela, cara. Ficou muito engraçado, cara. Aliás, total. É, aliás, só fazendo uma comparação, muito, muito bom você ter falado, Caindano, porque olha só as duas vertentes. Quando o Fala Que Eu Te Chupo é gravado, é um programa horrível. Atende na má vontade ali pra fazer o negócio, só pra preencher com o programa, não deixar sem o programa, e depois eles têm outros compromissos, muito provavelmente com a TV. Agora, quando sai um Fala Que Eu Te Chupo, que é ao vivo, o programa rende muito, não? Às vezes rende mais do que alguns dos convidados que vão até o programa. Certo ou tô errado? Certo. Tá certo. Tá concordo, certo. Hein? Agora... Eu participei da gravação do Fala Que Eu Te Chupo lá no dia que eu estive lá com o Ronald. Ele jogou, o Emílio jogou com a música e começou a gravação, isso na segunda-feira, e essa gravação só foi passar na sexta. É. Quer dizer, ele ficou ali enrolando ali, ainda atendemos o Marco. O Marco tentou dialogar com ele pra ver se desbloqueava ele do Twitter. Essa questão sim, sim, aí. Sucesso. Falando em Twitter, só um comentário rápido, coisa de rock'n'roll. Tá aí um dos motivos do qual eu odeio o Twitter. Porque... Você não tá muito triste, Franz. Não, você falou rock'n'roll, mas tá muito triste. Rock'n'roll, pô. Aí eu já ergo aqui o som. A animação vem no final. A animação vem no final. Ah, entendi, então vai. Então, tem uns motivos pelo qual eu odeio o Twitter, porque depois que começou o Twitter, não atende mais ouvinte. Aliás, o Emílio atende ouvinte faz um tempo, mas o Twitter agora não voa sem a participação de ouvinte total. E a maioria das vezes que participa o ouvinte é quando é gravado, coisa do tipo. E agora só fica lá o bolo. Aqui, amigo. O arroba lambuzado mandou uma pergunta. São roteirista. Chata pra caramba. Família idiota. Não dá. Lucas Pânico. É um pessoal que sempre ali agora. Arroba Samir Palma. Arroba Samir Palma. Chato. Chato pra caramba. Mas o Samir, o que eu gostei dos trotes foi o Emílio me fazendo japonês, cara. Assim, mas, ficou muito mas, bom, mas ainda assim é meia boquinha, né, cara? Não fez com aquela punch. Ah, mas é melhor, né, fi? Muito bem. Deixando registrado aqui um abraço para Marco Aurélio, grande Marco. Falávamos de Twitter. O Marco foi desbloqueado pelo programa Pânico, uma salva de palmas. Conseguiu o feito. Depois bloqueei de novo. Depois de muito chorar. Rock and roll, rock and roll. Por isso que estão gritando, por isso que estão gritando, por isso que estão gritando. Panicast. Panicast 82 seguindo, né, nesta madrugada, bicho, 1h do dia 29 de abril de 2010, do dia 28 para o 29, já 1h, aquela animação e o programa com Fernando e Sorocaba. Se o Andy não dormiu, ele é a pessoa indicada a comentar. Andy. É verdade. Um abraço para Andy, que está dormindo neste exato momento. Infelizmente, Marco Aurélio não está aqui para telefonar para a Andy. Outra entrevista que tivemos aqui foi um rapaz bicho. Esse cara eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, juro mesmo, nunca tinha ouvido falar, não tinha ouvido falar da música do cara. O cara tem show marcado até o final do ano. O cara tem muitas fãs. O cara tá ganhando muita grana e o cara tem 17 anos. Luan Santana, bicho. E é vesgo. 19, e é vesgo. O Bruno Mazeu falou isso e se ferrou no Twitter. Leandro, porra, sucesso esse cara, bicho. Cara, esse cara já vem fazendo sucesso desde que começou ali em Londrina, cara. Aí foi subindo. Aí foi pro Goiás e aqui em Minas agora que ele tá chegando, cara. Oh, é febre, cara, é febre. Foi assim, meteoro, pá! Tá? Meteoro, cara, um meteoro. Meteoro. Exatamente. Você cara, não sabe, João. Puta. Pô, cara, foi aí, hein, mano? Oi, você me acordou, bicho. Agora sim. Mano. Ah, cara. Pô, ficar me acordando essa hora, cara, já é uma hora da manhã. Não, é que nós estamos falando aqui, rapaz, ó, você vai adorar. Fernando de Sorocaba e Luan Santana. Pô, aí sim, os caras são bons. Fernando de Sorocaba são uma dupla sertaneja de sertanejo universitário aí que está em as paradas com a paga música pau. De trabalho Paga Pau. Eu vou dar uma palhinha pra vocês assim, ó. Vai lá. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas se tá pagando pau, qual é que é? Beleza. Bom, e agora o Meteoro do Luan Santana, uma palhinha. Agora é Meteoro, Luan Santana, Meteoro, as minas adoram ele, ele é novinho, tem 19 anos. Vai lá. É... Peraí, deixa 17, eu lembrar. Não? Te dei só, 19. Te deu. Ah. E dei o sol, te dei o mar pra ganhar teu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimento que eu não pude acreditar. Todo mundo, ah, como é bom poder te amar. Eu, Samir, uma coisa é que conheci, Fernando Sorocaba. Isso é o que? Tá bom, já. Tá bom, já deu, já deu. Já deu viagem, já. Dá pra cantor aí, dá pra cantor. Leandro, beleza. Tem uma ligação entre o Fernando Sorocaba e o Luan. Que o Fernando, não sei se é o Sorocaba, ele compõe algumas músicas pro Luan Santana, porque eles se conheceram em Londrina. Olha onde esses dois vieram, né? Vieram, eles se destacaram em Londrina pro Brasil. Interessante. O cara é um sucesso, lindo. Né, cara? O cara novinho, tá com a vida feita e a gente aqui gravando podcast. O Emílio falou um negócio interessante na entrevista dele também, o Samir. Foi que assim, né? Tava faltando um moleque no sertanejo pra trazer a garotada, né, cara? Pra mesclar o gosto musical. Ele falou isso, eu achei bem interessante na entrevista. É, deixa eu voltar mais agora. Samir. Pois não, Calil. Sabe o que eu percebi? Não sei, aí é Rio Claro, né? Sim, interior. Rio Claro. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí na cidade, eles gostam mais de música sertaneja do que música eletrônica, não é? Aqui eles gostam bastante de pagode, viu, rapaz? Pagode tem uma gosta bastante. Ah, é? É, pagode pra caramba. Não, o que eu vou percebendo, eu vou indo pro interior de São Paulo, beleza, que a maioria gosta de música sertaneja do que música eletrônica. Certo. As próprias rádios que tocam aí tocam mais música sertaneja que eletrônica. Mas é verdade, o pessoal gosta de cavalo. E você, Calil? Calil, você gosta do que, Calil? O seu gosto musical? Oi? Você, qual nome é? Você gosta do quê? Eu gosto de tudo. Não. Menos tudo aquele não. Rock pesado. Não gosto daquele rock pesadão lá. O resto eu gosto de tudo. Esse tá tocando agora, você não gosta, então. Esse que você não gosta, você não gosta, curto, aqui, ó. Acho legal, acho legal. Ó, acho bacana. Escuta aí, ó. Ó que nervoso. Não gosta? É meio pop. Jota Quest. Jota Quest. Não gosta? É legal, bacana. Boa. Sim. Meu, então beleza, não tá rendendo, vamos seguir. Beleza, Luan Santana passa. Luan Santana passa, mais alguém quer falar do Luan Santana? Nosso querido amigo do Rio de Janeiro que mora em Minas, Vitor Lima, quer falar alguma coisa? Cara, eu respeito esse tipo de música, mas não gosto não. Você gosta do quê? Você tá gostando dos rocks aqui do programa ou não? Tô adorando. Você vai colocar um Roberto Carlos ou Samir? Vou colocar, o Roberto Carlos é roqueiro. Porra, pra cacete. Completando, Vitor? Você tava falando? Não, deixa, não é nada. Passou? Pulou? Não, ele falou que não gosta desse tipo de música. Que tipo de música que você gosta? Cara, eu gosto de rock velho, assim. Putz, opa, vai entrar daqui a pouquinho. Cara, na hora que entrar o programa de TV, né? Aqui, nós vamos tocar uns rock antigos, você. Led Zeppelin. Ah, Rush. Black tá vivo ainda. Black Sabbath. Muito bem, falando em rock, muito rock, nós vamos tocar esta música agora. Se quiser me convencer, tudo não pode é rock, ser. É maravilhoso da Luísa Posse. Alfa FM. Tem uma música boa dela, hein? Maravilhosa. Agora? Antena 1, número 1 em música. Boa. E a Luísa Posse esteve no programa, foi um programinha. Eu sou muito suspeito pra falar, porque eu gosto muito da Luísa Posse. Então, eu particularmente gostei do programa, ouço o CD dela no carro. Eu a conheci pessoalmente, Samir. Você conheceu o Calil? Conte essa experiência pra gente no próximo bloco, que agora nós vamos discutir a entrevista. Meu querido Kainan. Como assim? Beleza. Não, ele vai contar, mas no próximo bloco, que agora a gente vai falar da entrevista. Depois a gente faz um parênteses, entendeu? Depois do comercial. Depois do comercial. Vamos para um break. É pra segurar a audiência. É pra segurar a audiência. Atenção, gente. Chamada. Atenção, gente, no próximo bloco, Calil Neto contando a experiência de ter conhecido pessoalmente Luísa Posse. Não perca. Agora voltando para o Cast 82, Kainan Fani comentando a entrevista. Então, essa entrevista, aliás, eu acho que você, Samir, deveria ser o cara mais indicado pra comentar, porque você foi muito citado nessa entrevista. É chato, né? É chato pra caramba. Confusão, né? Ué, chato. Confusão, chato. Confusão. Ouviu, Samir, é mala. A mala. O seu Twitter, né, Samir? Você apenas foi uma confusão. Eu gosto muito da Luísa. Eu gosto muito da Luísa. Eu li na Playboy realmente uma declaração da mãe dela. E eu perguntei se ela também sentia atração por mulher, mas eu não falei de Maria Gadu, não falei de nada. E aí eles tiraram essa conclusão, ela me confundiu, falou que ia me bloquear, o Bola falou, então eu também vou bloquear esse filho da mãe. E aí ficou aquele negócio, ela não respondeu, ficou uma bagunça, eles começaram a falar de confraria. E foi aquilo. Penteiro, né? Mais ou menos por aí. Rafael S2, e a entrevista? Não gostei. Não gosto de MPB. Nossa, velho. Ai, vai apanhar, hein? Vai apanhar. Só a da mulher em si. Peraí. Eu só achei legal que o Samir ele desvirtuou um pouco o programa. Acho que foi bom, né? O ouvinte mudar. Estragou, né? Esse programa nas costas do bagulho, né? Se não fosse o Emílio ali, se fosse o Carioca apresentando, o negócio acho que ia ficar bem mais pra baixo, entendeu? O Emílio... Mas e a polêmica aí dela? Se ela realmente... É que o negócio dele é esse. Mas ela é. E o velcro, hein? Acho que o Emílio vetou esse... Eu acho que o Emílio vetou esse assunto... Provavelmente antes da entrevista. Por isso do esporro com o e-mail do não, dos amigos. Será? Eu acredito que não, porque antes de começar, não, eles já falaram. Eu acredito que falou de não. Confraria depois. Não, sabe por quê? Teve um outro dia que o Emílio. Eu não lembro qual entrevista foi, mas foi anterior a essa. Que o Emílio falou: eu tenho uma bomba que eu vi aqui. Aí o pessoal, mas eu não vou falar no ar. Aí o pessoal perguntou pra ele, aí ele acabou soltando alguma coisa que era duas cantoras. Ele soltou isso antes, eu acho que foi esse dia que ele ficou sabendo desse. Ainda ele falou que eram casadas e tudo mais, que no caso a Luísa Posse também era. Voltando ali, mano. Então acredito que era isso já. Não, então, mas quando ela foi ao programa, isso não foi tocado. Não, porque só na confraria foi, né? É, então. Isso que eu tô falando. Muito bem. Mais alguém? David Braga, Leandro Rezende? Não. Passamos por Luísa Posse no programa da rádio. Tivemos Carmo Dallavecchia, a Edson Fieschi no programa. Depois tivemos também um programa sensacional que foi com o nosso querido João Dória, um apresentador do Show Business, né, na Bandeirantes, e o Aprendiz Universitário. Legal que o cara tá na Band e tá na Record também. Programinha muito bacana. Quem acompanhou aí, nosso querido Vitor Lima. Cara, eu não acompanhei não, mas eu achei engraçado que o cara é incapaz de falar mal de alguém, de qualquer coisa. Muito político, né? Sério? Muito, muito. Manteiga total. Você assiste o Aprendiz ou não? Com ele? Não. Alguém aí assiste? Aprendiz? O aprendiz tá muito fraco, velho, com ele. Eu não tá gostei, mesmo. Não. Ele é tão chato quanto o Roberto Justus. E aquela boquinha dele assim, sei lá, meu estranho quando ele fala assim. É, pra quem gosta de rir, pra quem gosta de uma entrevista engraçada pra cima. Não é indicado, essa, não. Essa entrevista não é uma boa entrevista pra ouvir. Foi muito séria. Muita palestra. É, sério? Igual tá sendo o Panicast hoje. O Panicast tá sério. Eu, é sério, não tá rock and roll. Vocês votaram tudo em rock and roll, se fosse MPB, tava um programa bacana. Eu falei que tá bossa nova. Então, é bossa nova, vamos mudar? Vamos mudar a música? Vou tocar não, a Elis Regina. Não, muda o quê? Não muda nada. Elis Regina não, porra. Só menino. Paulo, bem triste assim. É. Toca o Vinícius. Posso fazer um adendo sobre essa entrevista, rápido? Lógico que pode. Na verdade, não é nem sobre a entrevista, é porque... Semana que vem eu acho que vai estrear aquele no programa do Tom, a sátira do Aprendiz Universitário. E nessa sátira tá o Mendigo. O Mendigo vai fazer um daqueles assistentes do... Sócios. Um dos sócios, exatamente, um dos sócios pra aconselhar o Dória, que vai ser interpretado pelo Tom Cavalcante. É um adendo que eu queria fazer. Vai ser uma beleza, né? Muito bem, vamos fazer um adendo também. Falou no Mendigo, imitador oficial do Mendigo, nosso querido Big Rose. Está trabalhando nesse exato momento, na madrugada, na ESPN. A ESPN está sem áudio. Quando a ESPN está sem áudio, é porque é o Big que está trabalhando e fez alguma cagada. Um abraço ao Big. Um abraço fraterno aqui de todos nós. Beleza. Na gravação deste Panicast 82. Agora um rock and roll. Vamos botar este rock and roll sensacional aqui. Em homenagem a ela, que está chegando, estreou no programa da TV e foi entrevistada no programa da rádio. Pastor, grande Pastor Gonzalez, o dono da pauta, levou a nossa querida Babi Paniquete. Pariu, rapaz, eu não vou falar nada da Babi, vocês vão falar, eu não vou falar absolutamente nada, pois não. Pô, você não vai falar nada, cara, não, você não é, vou... é o maior admirador. Eu vou ficar quieto agora, eu vou ficar quieto, senão eu vou falar palavrão aqui. Não. Aquela isso, mulher sabe? É demais, é impressionante. Não. De todas as paniquetes que já apareceram, ela é impressionante, rapaz. Olha, a Juju, até então, eu falei que não ia falar, agora eu tô falando, a Juju era a primeira demais, agora chegou... A Babi. Rodrigo Dillon. Sim, ela é bonita. Gostosa, isso, não vou negar que ela é. Mas eu acho que ela quer holofote, porque as paniquetes dão entrevistas. Né? As dançarinas do Mulher do Brasil não são nada, vamos falar, né? Onde é que elas aparecem? Ela foi coadjuvante. Aí, Jocha, você tem duas escolhas. Você tem a Amanda à sua esquerda e você tem a Babi à sua direita. Você vai para que canto? Meu Deus. Vou para a Amanda. A Amanda na esquerda. Olha, sim, que legal. Eu gosto, rapaz, mais da Amanda há mais tempo. Que bom. E a Babi, pra mim, só tem corpo. Por isso assim que fala, né, que um, né, cada um tem um, né? Cada um tem o seu gosto. Exatamente. Rafael S2. S2, fala pra gente da Babi. Você que as pessoas ficam tirando sarro por causa do S2, por causa do seu Twitter, por causa do Paulinho Rola. Fala pra gente o que você achou da Babi. Não, agora não é uma hora pra esclarecer isso aí, depois se quiser colocar no final do cast aí eu esclareço o S2, essa voz aí no microfone, porque isso. Depois eu esclareço. Se você quiser desabafar, você... Momento faz coraçãozinho com a mão. Faz coração com a mão. Jamais, mano. Faz coraçãozinho com a mão, porra. Rafael. Que isso? Oi? Não, é, vai. Deixa o cara falar. É o seu microfone mesmo. Né, ele usa gazélio pra falar. É, deixa eu falar. Fala aí, ó. Peraí. Não, vamos lá, gente. Vai, S2, a Babi. É, então, não tem muito o que falar, né? Ainda tá tendo entrevista. Sério? Entrevista de rato, né? Porra, não, depois de tudo isso que eu falei, entrevista... você não vai falar dela? Porra, bicho. Aí nem precisa da explicação no final. Não, espetacular, mas poderia ter um videozinho aí, né? Completo aí no YouTube, entrevista, né? Rádio fica difícil, né? Ah, então ela não tem conteúdo para uma entrevista, para uma conversa, só um conteúdo visual, é isso. da SUB. O visual ajudaria mais, né? Mas a entrevista no geral não foi ruim, não. É, aquelas entrevistas de mulher gostosa. Né? Mas a mulher daquela lá não precisa abrir a boca, não, velho. Ela não precisa nem falar. Ela falou no Pânico que é provar que não é só um corpício, né? Não é só um rostinho bonito. Ah, né? É um corpão mesmo, não é Tício, não, é um corpão mesmo. Não é Tício, não. Só registrando aqui o Senna fazendo os comentários, a Bárbara Rossi, que já tinha trabalhado antes com o Supla. Estava na rede recorde de televisão. Segundo o Senna, não é novidade também pra ninguém, mas ele disse que prefere a Nicole. Nossa! Seguindo então. Leandro, você. A gente gosta de traveco, né? Será que ele vem com o negão junto? Pô, sério, Francis? Não, desculpa, eu chamei o Leandro, mas porra, Francis, você concorda com o Senna? Você prefere a Nicole também? Sim, matéria de beleza, sim. Que coisa, rapaz. Caraca. O cara que vive nos Estados Unidos é assim mesmo, não sabe, não conhece um meio brasileiro direito mais. Mas peraí, eu posso ter meu gosto ou tem que ter o gosto de vocês? Deixa o cara. Opa, tô entendendo. Ficou bravo. Foi mal, não fica bravo. Rock and roll. Foi mal. Rock and roll. Só não fala mal do Ronaldo. Ronaldo, falou e traveca, ele já revolta já. Fala mal do Ronaldo. Vamos, gente, Babi, senão a gente não segue com o negócio. Opa, posso falar? Lógico. Não, a entrevista realmente, basicamente, sofá da Hebe. Só foi elogio, Emílio Bola enchendo a bola da garota e tal. A única que não ficou desse jeito foi a Amanda. Amanda falou assim. Criou numa má vontade. É verdade, hein? Aliás, o Emílio ficou bravo. Você tem que criar o perfil dela, você tá numa puta má vontade. É. Mas não foi só o Emílio que provou da acidez da moça, não. Bola, o Carioca também, a Carol, a novata. Ixi, acho que todo mundo, se brincar, foi escrachado pela manjinha nesse programa. A TPM dava brava nesse dia. Eu não morri, não, eu tô aqui. Eu tava falando, eu esqueci que o microfone tava na pausa. Que bacana. Mas... é isso, rapaz. Falou sozinho, rapaz. Falou sozinho. Que pois não, Braga. Pra encerrar então, a Babi, vai. Pra encerrar bonito, vai lá. Mas eu gostei, essa contratação, no caso, que nem o Emílio falou, que a única contratação que eles conseguiram tirar de outra emissora. E tá aí, vamos ver o futuro. Vamos ver o futuro dessa menina. Muito bem, tá aí a expectativa, amigo. Mais alguém? Fechamos, Babi? Não, eu só quero dizer que ela é gostosa pra c... Mano, bonito. Ah, vai, é mesmo. Deixa pra lá. Não dá pra falar de uma mulher assim, velho. É de casar, tem que casar com uma mulher dessa. Ela é a Mônica Matos. Mulher pra casar. É pra casar. Ela é a Mônica Matos, verdade. Mônica Matos são mulheres pra casar. Mônica Matos no Twitter é uma gracinha, rapaz. É impressionante. Depois a gente não sabe o que mulher participa de quê. Rock and roll. Panicast. Põe um samba aí, cara. Tem que é pop. Tem que é rock. Pô, cara, é belo. Ó, belo. A música é chamada Luz das Estrelas. Belo é bom, velho. É que vocês... Ó, agora eu vou fazer uma comparação, velho. Vai num show de rock e dá uma olhada na multidão. Vai no show do Belo e dá outra olhada, cara. Você vai ver a diferença que é a mulherada, cara. O show de rock não tem mulherada. Belo tem lá, você olha pra um lado, tem uma gostosa, outro lado tem outra, na frente tem outra, você pega uma, pega outra. Meu, rock você vai fazer o quê? Ficar batendo cabeça, velho? Então deixa eu entender, você não vai no show realmente pelo Belo, você vai pelas mulheres. Também, cara, tudo faz parte de um conjunto, entendeu? Você já tá lá, já curte o bagulho, chama a mina pra dançar juntinho, agarradinho, ouvindo um Belo. É assim, cara, toma uma vodka com energético. Gente, parem de ouvir o rock, porque rock não dá mulher. Não dá mulher. Toca aí Racionais, MCs. Ah tá, desculpa. Desculpa aí pela, por interromper. Vamos lá. Não, fica à vontade. O Senna tá me escrevendo aqui que ele quer que antes que vá pra TV a gente faça um momento fofoca. Ah, meu Deus. Pô, aí eu pedi pra ele falar uma aqui. Finalmente saiu duas fotos que Liz Piu-Piu está com o Junior Lima. Então tá. Alguém quer comentar da Liz Piu-Piu com o Junior Lima? Seguindo pra TV, vamos por favor. Então vamos para a TV. Muito obrigado, Senna, pela participação. O Senna que está no chat e sempre ativo. Ou se às vezes não foi aprovado. Isso aí é sério, não? É sério isso aí, Ventrão? Não, é sério. Se você não puder, chuta que pariu. Beleza, vamos lá. Programa Pânico na TV, ao som deste rock belíssimo, agora só rock and roll internacional, olha que coisa sensacional, escuta isso aqui, ó. Isso, Red Hot? Queen. Isso aqui é Red Hot Chili Peppers, bicho. Sensacional. Muito bem, ó, lembrando que sempre antes do início do programa tem o Momento 5 Anos. Então eles fazem ali uma gracinha e tudo mais e tal... E vamos começar o quê? Falando do quê? Falamos de Babi já, certo? Que a Babi estreou no programa há dois domingos atrás. Voltou a Gabi Herpes. No último podcast nós comentamos, né? Pô, será que voltaria, não voltaria? Voltou a Gabi. Eu destacaria a Gabi entrevistando Charles Henrique Pérez. Muito bom. Tá muito pô, bom. Eu gosto. Gosto. Meu querido Rafael S2, pois não. Então, Samir, eu acho esse quadro bom, só que eu ainda preferia o Super Sensacionalista. Eu acho melhor. Ah, você acha que roubou o lugar? Peraí, gente. Peraí, pô. Arrasa, amiga, vai. Você acha que a Gabi Herpes voltou para o lugar do nosso querido Super Sensacionalista? É, eu acho que poderia colocar os dois, né? Colocar os dois, né? Eu concordo, rapaz. Ceará em dose dupla ali. Eu concordo. Eu acho que não caiu na graça do povo. Opa. Será? Caiu. Qual a razão? Não caiu. É, quando um. Assim, eu acho que o quadro da Gabi era também um quadro passageiro, uma experimentação, que deu certo. E eu acho que quando não passa, o povo pede, a massa pede. Eu acho que o contrário foi esse Sensacionalista. Apesar de ter umas tiradinhas engraçadas, eu acho que não. Não caiu, não caiu. É, não caiu, cara. Talvez eu acho que por estar sozinho também, né? O Ceará fazendo tá sozinho bem. Ali e no, é uma... na Gabi Herpes sempre recebe as pessoas. Né? Um convidado, sempre tem uma escadinha lá pra ele e tal. E assim, por exemplo, lembram num tempo atrás que o Vinícius lá fez fazia o Nelson Rubens? Foi um negócio que eu acho que era passageiro e acho que o povo gostou, deixou todo dia, toda semana passava. Entendeu? É assim, cara, o Pânico ele trabalha dessa forma, né? Eles vão experimentando, que dá certo fica. Exatamente. Lembra do amigo do Evandro lá que fazia o gago? Cara, ele empacou nem caramba. Puta que negócio chato. Seguindo então, tivemos também, falando nisso, né? Às vezes não cai no gosto do público. Algo que pelo jeito é do gosto do público, ou pelo jeito é só isso que ele sabe fazer, é o Meda. Com o Christian Pior, está sempre lá o Meda, só nesse domingo, né? Que não teve. Nesse domingo não teve, passou, eu até ia falar isso. Cara. Mas desde o início do ano vem tendo o Meda com o Christian Pior. Teve um dia até que ele foi lá, se eu não me engano, com o James Cameron. Era. Tentou entrevistar. Entrevistar o James Cameron e tudo mais. Eu não sei muito o que falar também do Christian Pior. É naquele estilo de sempre, né? Tá aqui, mesmo. É uma matéria meio roteirizada, cara. É meio roteirizada. Dois anos da mesma forma. Não porque que mudar. Tipo, você entrevista as personalidades, no final faz umas perguntas triviais sobre cotidiano e tal. É meio, sei lá, acho que uma mistura de Pânico com TV Fama, algo assim. Meu querido Rodrigo Dilon, você acha que o Christian Pior deveria criar um personagem e parar um pouquinho de fazer só o merda que ele faz e tentar criar alguma coisa pra tentar render no programa. Devia mesmo era sair do pânico, porque aquele ali não contou nada. Você acha que não tem salvação? Não. Por isso que o pânico ele já começa com pouca audiência. Aí os melhores programas já são pro final e já tem a audiência já mais alta, podemos dizer assim, né? Ele programar aquela parte dele ali é muito chato. Tanto é que não teve no domingo, eles ficaram em primeiro, é só um detalhe. Vitor Lima, você acha que o Vicente Pior já deu o que tem que dar? Não, cara, sim, eu acho que ele deve ter seu público, por isso que ele continua lá, porque ele deve dar algum ibope. Mas eu não tenho muita notoriedade pra falar agora, porque aqui não pega a rede TV. Então só é pelo YouTube, né? Não é o melhor lugar pra ver. Eu ainda nem vi a Babi. Pô, sério que você não viu a Babi? Eu não vi, cara. Vocês falando agora até me deu vontade de ver. Tem uns links aqui no chat. Tem umas fotinhas aí que é sensacional. No chat. Já anotei aqui, já gravei, obrigado. Ô, meu querido Leandro, quer falar do Christian aí? É, o que eu falei, né? Eu falei até no cast passado, cara, que o tempo do Christian passou. Eu acho que agora esse ano é o ano do Charles Henrique. Apesar que eu tô achando que o pânico tá soltando ele bem, entendeu? Tá pondo ele na hora certa. Não tá jogando ele de uma vez. Sim. Tá dosando a participação dele. Eles estão sendo mais inteligentes nesse termo, eu acho. É. E o Christian, cara, o Christian é aquilo lá, cara. Eu acho que já foi. É, ficou Silvio Vesga e tem um público, por isso que não sai, sabe? Então. Só lembrando então que você falou do Charles Henrique Pedia, Leandro, e o Marco Aurélio. Membro deste blog e também do podcast, o Marco sempre falou isso, né, cara? A gente falava, pô, tinha que botar mais o Charles Henrique. Ele falava, não, vai devagar, não gasta muito, cara. E acho que eles estão dosando certinho, né? E é isso, né? Certinho. Estão sabendo aproveitar o cara. Agora, outra pessoa que apareceu também, tudo bem, não tem a mesma notoriedade, também não tem grande destaque igual o Charles Henrique Wikipedia. É a nossa querida Mulher Arroto, que não levaram pra rádio, né? Essa aí é uma das que não levaram, levaram o Davis e tudo mais que ele tava falando. Mas a Mulher Arroto só faz ali, rapidinho, dá aquela rotada e tudo mais, tal. Nossa, certa. Ela sai fazer aquilo, né? Por isso que não levaram, vamos falar sério, né? Eu prefiro ela como... eu prefiro ela como a Matahari, cara. Matahari. Ela rende mais. Eu acho assim, quando começou a fazer isso na frente de estrelas, entrevistando, sem ser no meio da rua, eu achei mais engraçado, porque, pô, o cara não espera, filho, de repente a mulher vai... Igual o cara. É engraçado ver a reação das pessoas. É o que eu falo, filho, o pânico é anarquista, cara. Então isso, cara, ninguém tem coragem de fazer isso, eles vão lá e colocam lá, eles não estão nem aí com o sistema, bicho. Muito bom, cara. Ah, eu gostei. Eu gostava mais da Tânia mostrando os peitinhos na Paulista. Ah, que era bom, hein? Era lógico boa, que era melhor, né? Muito bem, só rapidinho aqui, despedindo do nosso querido David Braga, que está se ausentando nesse momento. Ô Braga, um grande abraço pra você, viu, rapaz? Muito obrigado mais uma vez pela presença aí. E olha, tudo de bom. Tudo de bom. Obrigado. Despedindo 2 horas já, amanhã tem que acordar cedo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Muito bem, quem quiser votar no seu vídeo, como é que faz? É só entrar no Twitter ou então entrar no site da YouPits ou no portal da MTV. Tem vários locais da internet aí espalhado aí. Só apertar David Braga e ser feliz. David Braga, lembrando que é day de dia em inglês, day, vid, depois Braga. Deu, né? De Deu. Braga Boys. Que é a ex-banda de David Braga. Um abraço, Braga. Que a sensação bom, chegou pra arrebentar. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, até mais. Muito bem, vamos seguindo então com o Panicast. Charles Henrique Pede agora está abordando astros e estrelas e chega lá. Ô Maitê Proença, fala comigo. Ô Maitê, você vai voltar? Ela vai voltar. Ela vai voltar vai e, não, falar, e não volta. Fica no vácuo. A pessoa não volta e se ferra. Muito sabe, bom. Sabe o que, né? Que eu tenho percebido? Exatamente. Sabe o que eu tenho percebido? Primeiro que os famosos tomam um susto com ele. Ele chega abordando já no abraço e no beijo. Então acho que o pessoal já... Quem é esse cara? Entendeu? Eu também me assustaria com ele perto de mim. Eu acho que é... Fala um outro repórter que assim não tem. Pô, o cara tá com o microfone da RedeTV do lado de um câmera. Ele é o repórter que vai abordar a pessoa. Você assusta. Você fala, porra, que o Smoke Branco. Que tem um repórter o Smoke assim? Branco. Mas tem gente que gosta dele pra caramba. Quem é que pediu pra dar um beijo nele esses dias? Um selinho, né? É, pediu um selinho. Foi uma gostosa. É, foi uma menina bonita. Esqueci quem que é, mas tudo bem. Muito bem, mais alguma coisa do Shines e Ripper? É isso, né? Todos torcemos por ele. Tomara que dê certo. Estamos gostando. Muito bem, Shines e Ripper é isso. Ficamos na torcida. Nós tivemos também Cancún, o pessoal lá em Cancún, nós citamos no outro podcast, sensacional e tudo mais. Aí, esses dias, se não me engano, fizeram os melhores momentos do Vesgo, do Bola lá. Teve o Vesgo contando a piada do palito, piada do limão, dando selinho no Bola. Cancún foi legal, hein? Spring Break. É. Rapaz, o Vesgo, quando ele fica tonto, acho que ele arrocha o charuto, viu, bicho? Sei não, hein? Cara. Brincadeira, filho. O cara fica homossexual total, bicho. Queima a biela? Ah, com certeza, querendo bicho. Querendo pegar o bolo, tá em... entrega lá a rosca quando bebe demais. Queima lá a rosca. Muito bem, não, é isso, Cancún. Destaque pra Cancún, Kainan? Não, teve a entrevista da Nicole com o Akon, né? Mas aquela entrevista daquele jeito, né? Não, não foi uma entrevista, né? Aquilo não pode ser chamado de entrevista. Não dá, né? Até voltando pra rádio, na hora que a Babi tava falando, não, eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa legal. Aí o Emílio falou, você vê que não é difícil, né? Pô, você viu? É, deu uma alfinetada. Porra, bicho. Ali não consegue falar, cara. Só o Senna, né? Não, então, a única coisa legal dela na matéria foi aquela parte que mostrou os peitos dela. Coisa... Só também o resto. É, e assim, olhando a Cancún, assim, as festas, as baladas lá, cara, eu acho que assim, se eu tiver dinheiro, é um lugar que eu quero conhecer, cara. Na boa. Ah, você é bobão, né? Só o C que é isso. Parece que as mulheres de lá. Parece que as mulheres de lá são bem mais acessíveis aqui do que daqui. Opa. De longe, meu amigo, de longe. Tudo gostoso, todas. É. Ó, deixa eu só aproveitar essa pausa pra registrar aqui. BPJM Comércio, Construção, Exportação e Importação Limitada. Cara, bicho, eu vou falar. O cara é do Acre, de Rio Branco, no Acre. Ele gostaria de participar, infelizmente não conseguiu participar. Pelo chat aqui deixou um grande abraço. Então nós repassamos o abraço a você, BPJM, Comércio, Construção, Exportação e Importação Limitada. Né? Você que está ouvindo aí. Telefone para contato. E no próximo você participa, porque aí revelaremos se o Acre existe ou não através deste podcast. Saímos de Cancún, saímos da Nicole, vamos para Amaury Dumbo e os Prateados. Que é algo que, diferente do Christian Pior, não perde a graça. É a mesma coisinha ali, tudo mais e tal. Mesma coisa, eu digo o formato, mas sempre algo diferente, sempre uma surpresa diferente, sempre uma comida diferente, a culinária Dumbo, os presentes. Amaury Dumbo! Meu amigo, Sammy Palma! Francis, o que você acha do Amaury Dumbo? Ah, eu acho sensacional, acho que é o melhor quadro que tem hoje no Pânico. Com certeza é o Amaury Dumbo. É o melhor quadro, você acha que é o melhor quadro? A gente fica até repetitivo, né, rapaz? Se a gente for pegar outro podcast, a gente vai falar a mesma coisa. Pô, a gente acha sensacional, cara. É algo que não perde, não vai perdendo a graça. Alguém não gosta de todos que estão aqui? É complicado não gostar, hein? Difícil, né? Só não gosta da parte da comida lá, né? Que meu nojento aqui, lá. Passa mal, né? Cara, aquilo? Ó, pra falar a verdade, até um item que eu não gostava nesse quadro, eu tô começando a gostar, que é o maquelele prateado, que eu não achava ele legal, eu achava ele só um apoio lá. E eu tô vendo que ele é engraçado, cara. Eu gosto dele na hora de comer, na hora das danças. Então, o quadro tá bem completo. Não, e destaque pro Amaury Dumbo, o último agora, que é uma parte que eu gosto, que é a parte da cachaçinha, que é a Ipiroca, né? O japonês, ah, lá. Rapaz, teve o japonês agora. O japonês. O japa apavorou, hein? O japa destruiu a Ipiroca. Destruiu, os caras ficaram mó sem graça. Amaury Dumbo. Aí tivemos, começou esses dias, semana passada, retrasada, e nessa semana, o Dia da Caça. Opa! Bola se vingando de Bolinha. Depois daquele foro que a Claudinha Gadelha deu no Bolinha, agora eles decidiram se vingar com coisas materiais em cima de Bolinha. Bolinha foi fazer uma operação na Narega, esteve lá e tudo mais, aí foi Bola, junto com o Diego, a mando de Alan Rapp, arroba Alan Rapp, e foram lá detonar as coisas do Bolinha. Que foi isso, meu caro Kainan? Putz, querida, meu querido. Casa do Bolinha deu PT, viu? Foi muita coisa que os caras perderam, né? Televisão de plasma, videogame, mesa de jantar. E melhor que foi o cara vestido de, acho que foi de Ryu, cara, quebrando tudo. Os caras destruíram tudo lá do negócio. Que coisa, transformaram num galinheiro. Opa, aquilo é do cacete. Nossa, bicho, agora, mas desse final de semana foi bom também, cara. Arrumar aqueles travecos lá planejados, fazer de conta que encontrou coisa na rua, foi muito bom, cara. Tudo que tem gente que acredita ainda, cara, como é que pode? Não, mas o melhor foi transformar a casa do cara num baile gay, mano. Com... Botaram, e ele, e ele cara, bravo com o cachorro, né? O cachorro. Vestiram o cachorro de rosa. Aí o Bola avisou, o cachorro não, gente. Não, vai ficar ruim não. Matou os caras lá. Então muito bem, aí o Bolinha lá, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Se o Bolinha vai se vingar, porque ele já prometeu vingança. E olha só quem aparece às 2 horas e 49 minutos, quase 3 horas da manhã, na gravação deste podcast, onde já saíram 3, 4 pessoas que não aguentaram. Eis que surge o presidente, Jonatas Andreoli. Olha que desgraça. Como é que você tá, Chuchu? Mas ele não tinha morrido? Cara, eu fiquei longe porque eu fiz que nem um carioca. Eu precisava de um momento de reflexão. Eu virei... Nossa, velho. Virei um monge, mas agora eu vou aparecer sempre que possível. Aceitou Boa. Melhor agora a sua condição? Saiu do armário? Ô, Jonathan, você não terminou com a namorada não, né? Ah, isso aí é outra história. Putz, muito bem. Pro Jonathan ter voltado, coisa boa não aconteceu. Nós estamos no final do Panecast aqui, então a gente já agradece a sua presença. Você já fica convidado para o Panecast 83 para participar desde o começo, se possível. Mas enfim, nós vamos terminar de comentar e depois eu peço para você dar uma resumidona geral, beleza? Beleza. Maravilha. Na sua vida. Momento Gugu, momento do programa onde as pessoas querem ajudar as outras. Sabrina Sato recebeu uma carta da Paula Veludo, aquela personagem sensacional que nós descobrimos que se chama Gorete. Gorete. E quer ficar bonita. Quer arrumar os Gorete dentes. Gorete quer virar Gisele. Quer virar Gisele. Eles mostraram aquele brainstorm, aquela coisa linda que eles fazem, né, durante as reuniões, que eles ficam filmando e tudo mais, decidiram levar pro ar e decidiram fazer esta bagaça. É o momento Gugu, né, meu querido Leandro Rezende? Cara, mas eu gostei da montagem, do como eles estão fazendo, cara. Ficou interessante. O questionamento, o Carioca falando, vai perder o emprego. Eu não preciso dela, eu preciso dela pra isso e tudo. Eu gostei da forma que eles montaram isso. Agora vamos ver como é que vai ser o decorrer dos programas, né? Que nesse já foi mais fraco, fazer aquele teste e tudo. Aquilo lá todo mundo sabe que vai ser daquele jeito. Ela não sabe nem abordar a pessoa pra ajudar ela. Então fica complicado, cara. Então eu acho assim, vamos ver como vai ser os programas seguintes. É outra usina, cara. É o Francis, você acha que a Gorete há a possibilidade dela ficar bonita? Sim, eu acho que sim. Hoje em dia, hoje em dia a possibilidade de qualquer coisa, né? Até morrer, né? Mas é bonita, tá muito forçar, triste, né? Vai ficar Rock ajeitada, roll, né? Eu acho que muita gente vai se surpreender. Ô, Francis, ok, roll, Francis. Vamos lá. A Geisa Arruda conseguiu? A Geisa está muito triste. Puts, a Geisa Arruda é verdade. Eu gosto da Geisa Arruda. A Geisa Arruda é gata. Não conseguiu ainda. Opa, gatona. Kainan. Nossa senhora, aliás, Eu não gosto muito desses quadros quando o Pânico quer bancar o Gugu Liberato, assistencial. Porque tipo uma novelinha chata, entendeu? Tipo, 20 minutos pra falar desse tema, entendeu? Eu não gosto muito. Mas deve render audiência, né? Porque geralmente o povo gosta desse tipo de coisa, de ver alguém sendo ajudado e tal. Eu prefiro que ela continuasse como Paula Veludo e toque o barco pra frente. Mas sempre há um drama, né? Tudo na vida é um drama. Muito bem. Então, depois do momento Gugu, nós tivemos também o Alfinete fazendo algumas participações com aquela vovó e tudo mais, com o cão corintiano. Corintiano! E teve também o Alfinete tomando um couro da turma do Santos. Os caras foram lá, bicho, arrancaram a cueca do cara, deram um cuecão e bonito, ele foi fazer uma graça. É uma graça, muito bom, porque o cara corintiano foi lá fazer uma graça com o time do Santos, acabou levando da molecada do Santos. Pra quem curte futebol aí, caindo da hora, hein? Pô, muito da hora, velho, muito da hora. Apesar do Alfinete ser da turma, mas às vezes ele precisa, né, passar por esse tipo de coisa. Boa. Antes do Vesgo e Silvio, nós tivemos também agora uma nova dupla que vem aparecendo, que é o Bi César e o Serginho, Carioca e César Polvilho, fazendo umas graças lá, entrando em show de não sei quem, coisas boiolísticas, entrevistando a galera. Bacana, né, meu querido Jonathan Antesiódios? O polvilho de Serginho, acho que fica uma coisa. É um crone, né? É um crone, tá muito bem, né? A coisa que eu quero ressaltar, cara, é o Carioca, né, bicho? Três personagens fixos no programa, né, cara? Então é Dilma, é a Melori Dumbo e o de César. E falar um negócio, ele tá igual o de César, né, bicho? Muito parecido também, cara. Também. Então tá, só fazendo um adendo, então, mais alguma coisa? Ficou alguma matéria pra trás? Procurando Antônio Nunes, chato, né? Ah, chato. Chato, vamos pular. Mais alguma coisa? Dilma já falou, né? Dilma Rousseff, dança Dilma, Sabrina Sato, que vai lá com os políticos, ela continua com os políticos, mas desta vez ela é acompanhada do Carioca, vestido de Dilma Rousseff, e o dança Dilma e dança José Serra. É aquele negócio que vai ficar, aquela novelinha até dançar ou até não as eleições, dançar. Cara. Aquilo ali vai ser até as eleições. Vai ser igual a Paula Veludo. Isso aí vai durar uns 5 programas. Com a dança do Siri, né? Muito bem. Então é isso, né? Alguém quer falar mais da Dilma? Boa. Pode não. Encerrar. Então vamos encerrando este Panicast. Lembrando a todos, o Panicast está disponível agora no mês de maio, mas para você que está ouvindo, no mês passado estreou e para nós é amanhã, na verdade hoje, já dia 29, estreando o programa do Marcelo de Carvalho e da Jimenez, que chama Mega Senha. Esse programa está estreando e com o Carioca vai ser um dos primeiros participantes da bagaça. Só um detalhe aí, fica registrado. Posso fazer outro detalhe? Lógico que pode. É porque nesse programa não vai ser só o Carioca que vai participar, o Ceará também vai ter uma participação no programa. Ó, oh, que legal, rapaz. Acabei de ver TV Fama. Então é isso, né? Então, muito bem. Eu gostaria que você, neste momento, meu caro Jonatas, desse só um alô para todos que estão ouvindo aí, falasse um pouquinho do seu sumiço, se você volta, se você não volta, e o que você tem achado do Pânico na rádio e na TV. Tudo isso em 20 segundos. Não, tô brincando. Eu gostaria aqui de deixar registrado que eu acho que a grande revelação deste ano de 2010 é Charles Henrique Pédia. Ah, eu acho que eu não tem como combinar nada com essa persona que é um tanto quanto, digamos, bem curiosa. Então eu acho que... Esse bordão do Braga. O humor dele... Eu gosto. Eu gosto dessas coisas bem nonsense, bem nada com nada, e chega lá na festa e vai falando uns absurdos atrás de outros. E eu também acho que engraçada é a imitação do Carioca e do Polvilho imitando o Charles e Wikipedia, né? Mas é só isso. Saudades de vocês todos, amigos, companheiros. Referente a sumiço, eu segui ao pé da letra a dica de Marcos, nosso querido Marcos, que é de tocar o burro, né? Então o burro tá aí, precisa ser tocado, e na medida possível eu vou fazer um esforço pra voltar aqui à rapaziada. Muito bem, a pomadinha daquele jeito? Daquele jeito. Muito bem. Boinha. uma dica, então, de filme adulto para as pessoas que estão ouvindo este podcast, que ficaram até o final. A dica de filme adulto é o filme da... Como chama a sobrinha da Cadillac? A Cleo. Esqueci o nome dela. Cleo Cadillac, 1,5 metro de bunda. Joga aí no Xvideos. É muito bom. Muito bem. Bom. Então, com essas palavras, Jonatas, obrigado pela breve presença e um abraço. Obrigado. Muito bem. É o som desse rock and roll sensacional aqui aumentando o som. E muito bem. Agradecemos aí Andy que está dormindo. Um abraço, Andy. Alô, um abraço. Puta, tá acabando já? Acabou? Capa do homem, alô? Alô? Oi, pode agradecer. O que é? Os Estados Unidos já? É tchau. Quero parabenizar todos aí que ficaram firmes e fortes até esse horário. Eu não consegui, mas estamos aí. E Samir, coloca a música certa agora, por favor. Você vai fazer o tirar do rock pra botar a música. Vai, tudo bem, vai lá. Não, um rock romântico. Põe aí. Dri, te amo. Beijo, tchau. Muito bem, muito obrigado, Andy, pela presença. Até a próxima oportunidade. Os estreantes aqui, eu gostaria de agradecer você, meu querido Rodrigo Dilon. E apareça mais vezes, rapaz. É, né? Aparecer aí pra criticar o povo. E lembrando, Andy, na hora de cantar, viu? Que você não canta nada. Putz. Mas eu preciso de um companheiro. lembrando. Eu também acho, hein? E lembrando uma coisa que o Rafael aí disse que ia sair do armário e ia falar não sei o que aí pra gente. Lady Gaga. Daqui a pouquinho vai falar. E você vê o interesse. Aqui, muito bem, registrando. Aqui não é em nome do amor, não, hein? Marcelo de Sena. É, tá bom. Já disse tchau, né? Marcelo de Sena deixando o seu abraço aqui também pelo chat. Um abraço, Sena. E olha, tudo de bom, meu garoto. Temos aqui também, se despedindo, outro estreante, o Vitor Lima Rodrigues, o carioca que mora em Minas. Um abraço, Vitor. Cara, um abraço. Eu queria antes agradecer o pessoal da equipe Universo Pânico Rec, o Cainão, o Farral, o Lauro, o Gil Lopes, por fazerem essas cópias, gravações, que pessoas isoladas como eu possam acompanhar o Pânico. Obrigado aí você por estar acessando esta bagaça e participando com a gente do Panicast. Apareça mais vezes. Muito bem, Leandro Rezende. Um abraço, Leandrão. Opa. E passamos por mais um, hein? Mais um, né, cara? Tamo aí, né, rapaz? 5 horas da manhã. Opa, nem estudo ainda, não. É só 12h30 ainda. Um abraço pra todo mundo aí. Bem-vindo aí, o Rodrigo, Dilon e o Vitor de São Lourenço. E até mais e um abraço. E o Akiko aqui? Acabou, né, cara? Porra, velho. Novo. Faz aí, cara. Faz o novo, então. Faz o novo. Ai, eu até esqueci. Nossa, velho. Do céu. Akiko. Não, o novo. Bazinga. É, o novo é bom. Nossa, o novo é ruim, né? Seria o antigo. Bom, eu gostaria de agradecer também ele que vem de Brasília, Kainan Fani. Obrigado, cara. É sempre um prazer, Samir. Bem-vindos, novatos. Espero que gostem e permaneçam com a gente. A você que nos aturou durante mais de uma hora, agradeço. E mês que vem nós estamos aí de novo, né, Samir? Kainan, o seu recado agora para André Locutor ouvindo este programa. Você que é um cara estimado por todos nós, querido, é um abraço. Se você quiser comparecer no próximo, apareça aí. Tem gente que gosta de você, né? Então, apareça aí. Eu posso aproveitar e mandar um abraço pro Matheus Batmania? Não, deixa aqui. O Matheus tá com a voz grossa. O menino virou mutante agora. É, não dá, o cara tá mutante. Muito bem, agradecendo ele que carregou esta conexão para nós, esteve aqui com todos, colocando, descolocando na conferência, mantendo ali o chat. Francis Oliveira. Opa. Tá, a animação tá uma loucura. Eu queria mandar um abraço pra todos que ouviram, pra todos que vão ouvir, pra todos que terão coragem de ouvir e pra todos que estiveram aqui nesse cast. Inter de Milão ou Bayern de Munique? Eu vou no Inter, infelizmente, muito decepcionado que o Barça foi eliminado, mas muito feliz que o Galo Mineiro esculhambou o Santos. Mas tudo bem, forte abraço. Um forte abraço, muito obrigado pela presença. E agora nesse momento, Rafael S2, com o seu direito de resposta a todos que estão falando, eu preciso de um companheiro para ele. Rafael S2, a palavra é sua. Não, todo mundo infelizmente fala, não temos mais tempo. Muito obrigado, Rafael, pela presença neste podcast. A gente deixa aí um forte abraço para você. Infelizmente temos que terminar o programa. Vamos subir a música, boy, tchau, ó. Tudo de bom. Tchau, tchau, tchau. Panicast. E o programa com Fernando e Sorocaba. Se o Andy não dormiu, ele é a pessoa indicada a comentar. Um abraço para Andy, que está dormindo neste exato momento. Chegou. Alô. Ô, Andy, acordou aí, rapaz? Deu um probleminha básico no meu microfone. Não, fala, que você, fala que você acordou para dar nome pra graça. O nome disso é sono. É. Ah, desculpa, falei. eu dormi um pouquinho mesmo, mas é que já acordei com a risada aí, mas e com aí a voz ficou, do... Aí ficou forçado. Leandro. Faz uma voz dele só, assim, acordei agora, rapaz, rock and roll. Vai, vamos beleza, lá de novo. Edita aí. Vai lá. Edita aí. Pô, cara, foi aí, hein, mano? Ô, Henrique, acordou, agora bicho. Sim. Ah, cara. O presidente reposto, né? Pô, não acredito. Explodiu. Que eu fiz tudo isso pra arregaçar o microfone do cara. Explodiu. Fiquei meia hora falando. O Zinabre que deu o bagulho. Que deu. Fiquei meia hora tentando fazer o negócio. E não funciona. Eu encostei aqui no fio, mas tá beleza. Não, não tá beleza, tá tirando, viado. Beleza. Tá muito bom mesmo.